Será que ninguém vê o caos em que vivemos? Os jovens são tão jovens e fica tudo por isso mesmo. A juventude é rica, a juventude é pobre, a juventude sofre, ninguém parece perceber. Eu tenho um coração, eu tenho ideais, eu gosto de cinema e de coisas naturais, e penso sempre em sexo. Sozinha, não há ninguém para ajudar a explicar por que que o mundo é este desastre que aí está. Eu não sei, dizem que eu não sei nada, dizem que eu não tenho opinião, me compram, me vendem, me estragam, e é tudo mentira, me deixam na mão, não me deixam fazer nada, e a culpa é sempre minha. Meus amigos parecem ter medo de quem fala o que sentiu, de quem pensa diferente, nos querem todos iguais. Assim é bem mais fácil nos controlar e mentir, mentir, mentir, e matar, matar, matar. O que eu tenho de melhor? Minha esperança. Se faço sacrifício e cresçam logo as crianças.